vamos servir sensivelmente 200 borregas, ou mais ainda, porque nós, como o nosso centro de cria tem um limite de recria, dissemos aos pastores, aos nossos associados, para ficarem com elas nas suas instalações, em vez de pagarmos as 70 euros mais IVA, pagámos a 110 ou 120. É uma boa prestação para os nossos associados e para nós. E já foram entregues 400 borregas nas outras fases, e com esta terceira fase de entrega, o efetivo animal perdido no grande incêndio fica reposto? Não, não ficará. Aliás, nós temos um compromisso com o Ministério da Agricultura, que eu aqui também quero reconhecer o trabalho que têm feito para connosco. Vamos repor todas aquelas que pereceram nos incêndios de 2017, e segundo os dados técnicos e os dados informativos que eu tenho, estão perto de 2.000. Depois desta entrega, quantas ficarão ainda por entregar? Certamente ficarão por entregar perto de 1.400, por aí. Eu não posso, agora tenho aqui os dados dos números, mas posso dizer que já temos dinheiro para as comprar, temos dinheiro para as alimentar. Dizer aqui uma coisa que é fundamental: a oncose hoje, felizmente, está bem. Vamos começar a restaurar, requalificar. O telhado está em vias de desabar. Comprámos uma casa em Sorico da Beira para uma nova delegação. Comprámos um carro para transporte de animais. Vamos distribuir 25 mil euros de ração aos nossos associados. As ovelhas que nós nos propomos para já, com a ajuda dos nossos parceiros e do governo, foi a raça bordaleira Serra da Estrela. O que quer dizer que não possamos vir a contemplar outras pessoas, mas só faremos depois de pormos a raça bordaleira Serra da Estrela. Sou um homem realizado e feliz por neste momento ser presidente da ANCOS, porque penso que com o meu trabalho e da minha direção que eu coordeno, podemos fazer muito para aqueles que vivem alegremente da ovinicultura.